Panorama Agrícola para 18 de abril de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo ouvinte de Santa Catarina, estamos abrindo o Panorama Agrícola de segunda-feira, 18 de abril, noite de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado desta segunda-feira é: seja rápido no ouvir, vagaroso no falar. Uma dica para você manter o cérebro ágil e saudável. Lançada a revista Agropecuária Catarinense. No Espaço da Mulher, Simone Barrim fala sobre o tétano. E no mercado agrícola, a produção catarinense de feijão. Este é o Panorama Agrícola. Participe do programa ao ligar 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no site da EPAGRE, www.epagre.sc.gov.br, ou no site do Governo do Estado, www.sc.gov.br, ou ainda na rádio online da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. De vez em quando, você usa relógio de pulso no braço direito? Escova os dentes com a mão contrária da de costume? Se veste de olho fechado? Não, pois saiba que fazer tudo aquilo que contraria a rotina obriga o cérebro a fazer exercícios diferentes dos do cotidiano. Isso ajuda a manter o cérebro ágil e saudável. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Tétano é uma doença grave. O agente causador é uma bactéria encontrada no meio ambiente. Poeira, pregos enferrujados, latas, água suja, galhos, espinhos e no solo. Principalmente quando tratado com adubo animal, pois este bacilo está presente nas fezes dos animais domésticos e do homem. O contágio acontece quando a bactéria entra em contato com um ferimento, mesmo que pequeno. As gestantes também precisam se proteger, pois o cordão umbilical pode ser contaminado pela mesma bactéria, causando tétano neonatal, um perigo para os recém-nascidos. Não é possível eliminar a bactéria do meio ambiente, mas nós podemos nos prevenir tomando a vacina antitetânica. Grande parte da população adulta nunca recebeu ou desconhece que tenha recebido a vacina. Neste caso, é preciso receber o esquema vacinal completo. Procure os postos de saúde de seu município e peça mais informações. A vacina tem validade de 10 anos. É hora das notícias. A revista Agropecuária Catarinense destaca desafios do setor de orgânicos. A publicação também apresenta resultados do projeto de desenvolvimento territorial sustentável aqui no estado, pesquisas sobre compostagem de lodo de esgoto e sobre o efeito das enchentes na produtividade do arroz irrigado. A edição mais recente da revista Agropecuária Catarinense, volume 24, número 1, é distribuída para técnicos da EPAGRE, bibliotecas de todo o país e instituições internacionais e assinantes. Para você adquirir ou assinar a revista, basta entrar em contato com a EPAGRE pelo telefone 48-3239-5595 ou pelo e-mail assinatura@epagre.sc.gov.br. A RAC é uma revista científica e informativa editada pela Gerência de Marketing e Comunicação da Epagri. A publicação, quadrimestral, é voltada para extensionistas e técnicos agropecuários, professores universitários, pesquisadores, empresários, agricultores, pescadores e lideranças rurais. Reforçando a informação da semana passada, o governo chinês anunciou a abertura de mercado para a carne suína brasileira. É uma boa notícia para os produtores catarinenses. Em princípio, foram aprovados 3 frigoríficos brasileiros como exportadores de suínos para a China. Essa é a primeira vez que o Brasil poderá vender o produto suínos para os chineses. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, informações sobre a produção catarinense de feijão, com dados da economista Márcia Freitas da Cunha Varasquim, da Epagri Cepa. A safra atual do feijão 2010-2011 em Santa Catarina deve alcançar 161 mil toneladas e uma área plantada de 104 mil hectares, o que representa um rendimento médio de 1.550 quilos por hectare. Os números mostram que houve uma queda em relação à safra anterior de 5% na produção e de 6% na área plantada. A produtividade, por sua vez, aumentou 1%. A região de Curitibanos é a principal produtora, com cerca de 29% da produção catarinense de feijão. Na sequência estão as micro-regiões de Xanxerê, Campos de Lages e Joaçaba Canoinhas. A primeira safra de feijão representa 83% da produção total. Este ano houve um aumento na área plantada na primeira safra por conta dos bons preços praticados no momento do plantio. Já a produção cresceu menos. Atualmente, cerca de 90% da safra encontra-se colhida. A única região onde a colheita ainda não está encerrada é a de Joaçaba, Curitibanos, o que deve ocorrer até meados deste mês. O excesso de chuvas durante o período de colheita e durante o desenvolvimento do feijão acabou comprometendo tanto a qualidade quanto o rendimento do grão. No Planalto Norte, por exemplo, há problemas também de preços recebidos pelos agricultores. A queda só não foi maior porque o feijão extra de alta qualidade se tornou escasso e acabou pressionando os preços dos demais tipos de feijão. Nessa região, Planalto Norte, de 15 a 20% da safra foi perdida por conta das chuvas excessivas. A área cultivada na segunda safra, ou safrinha, por sua vez, teve uma redução impressionante, 32%. Em algumas regiões, como o Planalto Norte, esta redução é ainda maior, menos 70%. A razão para isso é que, além das adversidades climáticas que prejudicaram a primeira safra, os preços despencaram e assim os agricultores acabaram optando por outras atividades. A queda na produção segue o mesmo ritmo, menos 33% em relação à temporada anterior. O plantio da safrinha já foi concluído e as lavouras encontram-se em pleno desenvolvimento aqui no estado. O clima não tem sido prejudicial para a cultura e, por conta disso, existe uma boa expectativa em relação à produção. Como existe escassez de oferta de grão de qualidade superior e ainda por estarmos em um período de hiato entre a primeira e a segunda safra, os preços estão reagindo e tendo suporte nos últimos dias. No início do ano, o produtor catarinense recebia R$ 60,50 por saca de 60 quilos de feijão preto em Chapecó. Hoje recebe R$ 75,00. O feijão carioca também teve uma boa valorização. Em fevereiro, a saca estava cotada a R$ 59,00, hoje está em R$ 72,00. O mesmo feijão em Joaçaba está cotado a R$ 105,00. As projeções para este mês são de que as cotações continuem estáveis e que os grãos de melhor qualidade tenham preços superiores até a entrada da safrinha no mercado, que, de qualquer modo, não atende a toda a demanda. Informações da produção catarinense de feijão, da economista Márcia Cunha Varasquim, da Epagri Cepa, aqui no Panorama Agrícola.